aqui, patrão. Você pode vir de mala aberta, neném. Que papai tá aqui, tô igual jacaré. Eu tô de boca aberta. Só esperando ver que carretinho que vai calar a minha. Não tem aqui de 12 pra calar minha carretinha. Se calar minha carretinha, eu meto fogo, não é pra todo mundo ver aqui, mano. Vem de enemy, vem de enemy. Eu vou te abafar e sacudir o seu sonzei. Vem de enemy, vem, vem de enemy. Eu vou te esculachar e abafar o seu sonzinho. Eu vou te esculachar e abafar o seu sonzinho. Pra mim não vale nada, você não é de nada. Tentou contra meu som, você vai tomar é mala. Vem de enemy, eu vou te zoar. Tentou contra a gente, você vai é tomar. Tentou contra a gente, agora vai tomar. Vem de enemy, vem de enemy. Tem que respeitar, vou sacudir o seu sonzinho. Vem de enemy, vem de enemy. Eu vou te abafar, sacudir o seu.